just because of you. Tua presença me enchendo neste lugar é inexplicável. É inexplicável. Tua glória inundando todo o meu ser. É inexplicável. É inexplicável. Os teus rios fluindo dentro de mim. É inexplicável. É inexplicável. Tua presença me enchendo neste lugar é inexplicável. É inexplicável. Tua glória inundando todo o meu ser. te abraçar, deixa Ele te abraçar nessa noite. Chega junto dEle e dá um abraço gostoso na presença dEle. Adore com todo o teu ser. Teus rios fluindo dentro de mim. Mais uma vez diga: estou tocado por tua glória. Estou tocado por tua glória. É inexplicável o que eu sinto aqui. Lágrimas correm no meu rosto. Ouço tua voz, posso te sentir. Mais uma vez declaro: estou tocado por ti. Estou tocado por tua glória. É inexplicável o que eu sinto aqui. É Jesus. Lágrimas correm no meu rosto. Ouço tua voz, posso te sentir. É inexplicável. É inexplicável. Tua presença me enchendo neste lugar. É inexplicável. Tua glória inundando todo meu ser. É inexplicável. Diga: é inexplicável. Os teus rios fluindo dentro de mim. E tua santidade e formosura constrange, preciso mudar. Eu quero ser santo, eu quero ser puro. Viverei pra te adorar. Diga: tua santidade, tua santidade e formosura me constrange.

orando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor no vosso coração, falando entre vós, sendo cheios dele. Cantai cânticos espirituais ao Senhor. Rio Cotorana Manamai Candarala. Juriala Cantorera Sidala Mai Candarala. Dê um forte aplauso a esse Deus que habita em meio aos louvores e glorifique o nome dele. Seu santo nome, exalte o nome dele, porque tudo é para ele, para a glória dele. Aleluia, aleluia.